lençóis e é tempo perdido. Não adianta falar pro colega, reclamar o peso da cruz que carregas. Sua vitória está com Jesus, é melhor se render, é melhor se humilhar. Se através da oração sua bênção virá, não reclame, irmão, vai orar. A oração é a chave, sem chave a porta não vai se abrir. A fé é o segredo da fechadura, sem fé não adianta insistir. Para vencer tempestade, o poeta escreveu, e eu sei de cor. Não é sentado ou de pé, acredite, Tomé, de joelho é melhor. Falar para o vizinho é tempo perdido, é falar sozinho. Reclamar para o pastor, lamentar, ele não resolve, irmão, vai orar. Sua vitória está com Jesus, é melhor se render, é melhor se humilhar. Se através da oração sua bênção virá, não reclame, irmão, vai orar. A oração, sem chave a porta não vai se abrir. A fé é o segredo da fechadura, sem fé não adianta insistir. Para vencer tempestade, o poeta escreveu, e eu sei.